Now that your picture's in the paper being perfectly admired, you can have anyone that you have ever desired. All you gotta tell me now is wow, wow, wow, wow, welcome to the world. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso podcast Mulagem Sonora. Esse é o nosso primeiro programa. Estamos aqui com a Iana. Oi. E eu sou a Paola. Você quer falar alguma coisa, Iana? Não sei. Só que eu tô feliz de estar aqui. Como é que você tá se sentindo? A primeira gravação? Ai, sei lá, é tão legal. É, eu tô um pouco nervosa. Eu aprendi uma coisa com o tempo e com o meu curso de oratória. Quando você estuda uma coisa, simplesmente ela flui. Então acho que é por isso que eu não fico mais nervosa em apresentação de trabalho. Porque eu sei que eu estudei. Não, Paola, não é desmerecendo o seu nervosismo. Atitude positiva gera atitude positiva. Exatamente. Gostei. Então, já que nos apresentamos, a gente vai falar no nosso programa piloto sobre um pouco da história. E da história da moda. História da moda. Por que te quero? Adorei. Para começar o assunto, né? Antes de mais nada, por que que a gente estuda história? Por que que a gente estudou história desde o início? E Ana, do que é que tu se lembra quando tu começou a estudar história? Do que é que tu via? Ah, era a disciplina que eu mais amava no colégio. Era tudo de bom. E eu lembro que eu tive dois professores marcantes. Que para mim, história só serve se for estudada de uma forma que o professor te levasse para a dimensão que ele estava falando. Então eu tive dois professores que eles exatamente faziam isso. Fantástico. Parecia que a sala de aula não existia. E aí eles levavam a gente para aquela realidade, falavam de tudo mesmo. E era simplesmente maravilhoso. É, não, a verdade é essa, que para eu estudar história, basicamente era, porque eu queria me exibir mesmo. Porque eu adorava saber as curiosidades. Se eu tenho uma mania péssima. Aliás, eu tinha uma mania péssima, porque hoje em dia, com tanta coisa na nossa cabeça, a gente vai se esquecendo dessas besteiras. Mas eu adorava dados históricos e pessoas e saber o nome de todo mundo. Eu sabia o nome de Pedro I, para ter uma ideia. Todinho. Então, pra mim, saber a história, assim, pra mim era fantástico. Os meninos piram saber a história da Cleópatra. Não, mas assim, e esse negócio de tu falar sobre ser inserido, no caso, na história, isso é bem interessante, porque pra mim, do jeito que eu era muito sonhadora, muito dessas... Eu gostava muito de entrar por esse âmbito mesmo. Eu gostava de pensar o que eu seria se eu, por exemplo, vivesse no período romano. Se eu, como escrava dos imperadores, pensa. Tu tá rindo, né? Tu ia só rir, contar piadas e etc e tal. Acho que tu ia ser a boba da corte. Ô, mulher! Não, mas assim, e... essa ideia de você estar inserida na história, de você estar, de você entendê-la naquele momento. Porque, por exemplo, eu tenho uma determinada visão que foi condicionada a partir do tempo em que eu vivo. Por exemplo, se eu vivesse na época da Grécia Antiga, onde as mulheres não eram tão bem vistas, como, por exemplo, como hoje, como eu seria e tal? Eu não consigo me imaginar nessa ideia. Como é que tu consegue ver nesse ponto? Na realidade, isso vem da parte de etnocentrismo, né? Que todo mundo tem um preconceito com aquilo que não é da sua época. E todo mundo acha que o que é seu é melhor. Que uhum. Tudo que é da sua época é melhor. Que tudo que você veste é melhor. Então, eu acho que realmente é meio difícil de conviver. Mas como eu, pessoalmente, nunca me considerei desse século, então eu me acho muito mais fácil de me ver numa época dessa. Tu nunca conseguiu imaginar tu em nenhum século, Iana? Não, eu consigo me imaginar no século do 18 pro 19, no finalzinho. Porque era do romantismo. Tu se acha romântica, Iana? Você se acha romântica? Bom, segundo as pessoas, eu não sou nem um pouco. Eu sou muito sem sentimentos, mas na realidade não. Você é fofa. Na realidade é porque eu tenho dificuldade de me expressar. Você é tímida? Eu sou muito tímida. Ah, então você viveria muito bem na época romântica, né? Pois é, por isso. Levando em consideração de que as mulheres eram meio bibelôs, mas isso entra pra outro programa. Por enquanto, vamos nos focar na ideia de história. De história e a ideia de o porquê que a gente estuda história, como a gente enxerga o passado, como a gente vê o presente. E Ana, pra você, hoje em dia, Você consegue ver a história, assim, um papel mais importante além de se amostrar, como eu? Ou além de, com sei lá... Com certeza, porque a história, ela é totalmente determinante na forma de como você vê o universo à sua volta, à sua vida. E, na realidade, é a história da sua vida, é a sua história. Porque a minha história não é só eu nasci e morri em tal época, não. A minha história vem a partir do momento que a minha espécie nasceu. Então, eu tenho que estudar a parte que ela começou realmente. Porque eu poderia muito bem ter nascido justamente em épocas anteriores. E ainda seria a minha história. Cadeira exata sempre foi vista como uma matéria maior, né? A verdade é essa. É, matemática, a física, sempre para todo mundo tinha uma perspectiva... prática, objetiva, e todo mundo conseguir entender a necessidade dela. E, no entanto, se a gente for para pensar um pouco, nem todo mundo consegue compreender por que, que a gente precisa estudar história, por que, que a gente precisa estudar geografia. Então, sempre foi vista um pouco como cadeira menor, entende? Eu não sei se tu tem essa visão. Pra mim, pelo menos na época em que eu estudava, sempre era vista como aquela matéria em que a gente só precisava decorar, que porque no vestibular iam ter 6 questões, menor do que a maioria. Consegue perceber isso? Tanto percebo como sinto e senti, né? Porque na época do colégio, enfim, as disciplinas de humanas eram as minhas preferidas. E uma delas era a história, claro. E aí, sempre que tinha a prova de história, todo mundo não tava nem aí. O pessoal tava ligando pra prova de, sei lá, física, que era no mesmo dia. Sim. Então... E aí, no final, todo mundo acabava pescando na prova, porque ninguém tinha estudado. Também tinha a condição que eu estudava nas turmas que preparavam, assim, mais pesado pro vestibular. E aí tinham as aulas de manhã, né? O meu turno normal, e as aulas da tarde, que eram física, matemática, química e biologia. História não entrava, nem geografia, nem nada disso. Uhum. Então a gente via realmente a diferença de como a história era tratada e todas as outras disciplinas que envolviam mais a parte de leitura, né? E como também eu sou professora particular e eu ensino história, geografia, português, literatura, enfim. Você é uma menina muito letrada, Iana. Preciso te dizer Paola, isso. Pelo amor de Deus. Então, a procura para eu dar aula é bem menor do que a procura de outras pessoas que dão aula de matemática, física, química, essas outras disciplinas. O que é muito triste. Porque... na realidade, todo mundo começa na filosofia, né? E a filosofia é uma disciplina que você não faz cálculo. Você lê, ou então você pensa. Uhum. Você senta e pensa. Realmente pensa muito. E a origem delas vem justamente dessa área. E é muito triste ver o quão ela é desprezada. E principalmente humilhada pela maioria dos alunos. E às vezes, muitas vezes até pelos próprios que a gente considera adultos. Estou fazendo uma aspa com os dedos. Porque ela sempre é vista como a disciplina menor. Especialmente a filosofia. Especialmente a filosofia é vista como a matéria dos loucos. É, coisa de gente doida. É, e eu não consigo compreender, porque se você bem parar pra pensar, a maioria dos grandes filósofos eram filósofos matemáticos. René Descartes tá aí pra isso. Exatamente. Agora, o novo sistema de avaliação do governo, o Enem, que tanta gente sofre pressão... porque não sabe ler, porque não consegue enxergar na leitura. Ponto importante, ver sempre daquele lado objetivo. Talvez isso seja uma, como é que a gente pode dizer, um reflexo do que a educação estava sendo levada, vendo apenas para o lado objetivo. E além disso, apesar de tudo isso, ainda se vê tanto uma fraqueza, tanto na área humana como nas áreas exatas ainda no Brasil. Eu não sei se uma leva a outra, se a forma de educação que está tendo é priorizando uma e deixando de lado outra, sendo que na verdade era para estar tudo anexado, tudo junto, tudo vendo com importância, se isso está atrapalhando, não sei. É muito triste perceber isso, porque o pior é que não é uma visão pequena, é uma visão geral. A gente tem N exemplos disso, muitos mesmo. Um deles é na discriminação do nosso querido Ciências Sem Fronteiras. Completamente. É isso aí, a gente poderia entrar numa pauta extraordinária sobre como nós somos humilhados. O privilégio é todo da área de tecnologia. O que é muito triste, porque justamente as pessoas não percebem que tudo passa pela parte da história, da filosofia, enfim, todo mundo tem que ter uma base disso. Com certeza. Todo mundo realmente precisa disso. É interessante porque eu estava lendo uma matéria um dia desses, que o Brasil está investindo em tecnologia, né? Tudo bem. Um deles é o Ciências Sem Fronteiras, justamente mandando os alunos das áreas de engenharia, enfim, para fora, para poder trazer uma perspectiva maior, né, de outros lugares. Só que o Japão não. O Japão, segundo eles, eles já chegaram a um nível de tecnologia bastante alto. Eles já têm os investimentos certos, né? Aqueles que são consagrados já. Sim. Então, ok, a tecnologia já está muito bem, obrigada. Então agora vamos investir em cultura e arte. E é o que eles fazem. Eles estão investindo mesmo, pesado, para desenvolver tudo isso. Porque realmente é uma parte interessante. Ninguém também olha que a história também conta a história, óbvio, da arte. E o que seria do mundo se não fosse a arte? Porque a arte é onde justamente o homem se expressa. O homem não se expressa por meio de cálculo. O homem se expressa por meio da arte, da dança, do cinema. Enfim, e também por meio da moda. Só entrando em um parêntese, você lembrando do Japão, a gente vai direto para o outro lado do mundo. A gente consegue ver agora a China como segunda maior potência mundial. A troco de quê? Hoje em dia, Iana. E hoje em dia, enxergando agora o presente, o nosso século XXI, conectado completamente via todos os tipos de informação, cultura de massa, estamos na era da informação. E aí? E a história? E o passado? O que se reflete agora? Eu sempre penso que é bem legal, porque pessoal do futuro que for estudar a história, eles vão ter muitos registros. Sério, não dá pra reclamar. Porque tem foto, tem internet, tem livro. Parabéns, YouTube. Tem YouTube, tem vídeo, gente, tem tudo. Não tem do que reclamar. Eu tava lendo uma reportagem numa dessas revistas sobre como o YouTube salvou muito dos registros históricos que você nem sabia que existia. Verdade. Porque, por exemplo, tem vídeos que a gente vai conhecendo assim aos poucos, mas tem vídeos, gente, tinha vídeos da época assim, Segunda Guerra Mundial, que, gente, como assim? Eu vi um discurso do Hitler e do Mussolini. Como assim, gente? Você fica tanta informação, tanta coisa assim, e você é bombardeado e você nem sabe que existe muitas vezes, e quando você sabe que existe, às vezes nem é dado tanta importância assim. Quer dizer, você saber que você ali, naquele exato momento, você tá ouvindo o discurso do Hitler, claro, não é a mesma coisa que você ter visto na época. Está do dentro do contexto. Totalmente, né? Mas você consegue compreender, você consegue ver aquilo ali, você consegue se conectar ao que você aprendeu no colégio, do que você consegue ouvir através dos relatos de outras pessoas, porque a verdade é essa, apesar de muita gente não ter vivido a época do nazismo, porque graças a Deus vivemos num país fora da Europa que não foi completamente influenciado, fomos, claro, mas não tanto quanto naquela áreazinha, naquela... E você consegue conectar todas essas informações e você consegue colocar o seu próprio contexto. Eu vou falar. Assim, quando eu assisti ao discurso do Hitler, nós temos uma ideia repugnante dele, né? Uhum. Sim, totalmente horrível. Mas é engraçado porque, sabendo já do contexto de tudo, você realmente consegue se pôr no lugar dos alemães, né? Completamente. Porque o cara realmente sabia convencer. Sério, ele tinha uma lábia... Fantástica. Fantástica, sem limites. Então dá pra você entender o porquê as pessoas se envolveram tanto no discurso dele. Realmente ele era muito bom. Inclusive, eu recebi um e-mail, pode parecer meio idiota, mas era interessante porque tinha um modelo de três líderes da época. Era o Churchill. Sim, Churchill. O... Stalin. Era o Stalin. E as características do Hitler. Eram três características. Sim. Eu só lembro das do Hitler, que era inteligente, competente... A favor do seu povo, a favor dos ideais. Era algo do tipo. E você não sabia de quem o e-mail estava falando, sim, né? Você, sim, eu acho que você eu só via o modelo dos também. Líderes. Que líder você preferiria? Sim. E você automaticamente escolhia o Hitler. Porque ele tinha as melhores características. Eu só lembro que tinha a característica do Churchill é porque ele era bêbado. Então você ia escolher um governante bêbado? Nunca, né? Claro, não, claro. Não ia. Então, tipo assim... Dá pra você realmente entender. E aí, se colocando assim, nos colocando no futuro e vendo como as outras pessoas irão ver o nosso presente, né? Sim. Eu acho que eles vão ter assim uma possibilidade enorme de realmente reconstituir o que nós vivemos. Sim. Claro que não vai ser o real. Eu acho que tem um dos autores que nós lemos fala que o historiador, ele não reconstitui o que aconteceu. Ele tenta reconstituir, né? Exatamente. Ele não faz, porque ele só poderia fazer isso se ele estivesse presente na época, né? E levando em consideração que, ao mesmo tempo em que a quantidade significante de arquivos que nós temos auxilia nessa montagem, isso também pode prejudicar muito. Claro. Porque são tantas possibilidades, são tantas visões, porque, vamos comparar, por exemplo, os períodos mais remotos. A história ela era vista praticamente pela visão de cima, entre os grandes líderes, a parte da nobreza. É uma visão turva, com certeza, mas é bem menos em quantidade do que hoje em dia, que nós temos a visão das grandes companhias televisivas, os grandes jornais. A gente tem a visão daquela pessoa que está filmando com seu celular. Claro. E está filmando aquilo no meio da multidão. Tô dando assim um exemplo, sei lá, um grande evento. Uhum. Vamos supor, um exemplo qualquer, um grande evento. Você tem a visão daquelas pessoas ali que estavam trabalhando naquele evento. Então, tem toda uma visão que, a partir de hoje, que todo mundo consegue relatar, que todo mundo consegue dar a sua nova visão. Isso fica muito complicado, tá entendendo? Isso se torna meio difícil de você compreender quem está certo, o que está errado, o que a gente pode tirar de proveito disso tudo. Sim, o outro fato é porque assim, o papel também do historiador é justamente, coitado, no futuro, ele vai ter que reconstituir a visão de todo mundo. Exato. Porque a história não é só a visão de um, é a visão de todos. Então, coitado, bichinho. O bichinho. Vai ter que pensar em todo mundo. Vai ter que ver a visão do rico, do pobre, do classe média. Vai ter que ver todo mundo mesmo. Porque a história é isso. E o melhor, porque os registros, justamente como a Paola falou, é interessante porque você tem que realmente cruzar os registros. Como assim? Você tem que ver, por exemplo, eu vou pegar e estudar o ano de 1915. Então, eu tenho que cruzar todas as informações que eu tiver do mesmo tema com aquilo. Por exemplo, se eu for pegar um jornal, então eu vou ter que pegar todos os jornais de 1915 e cruzar as informações. Porque são essas informações cruzadas que vão me dar o que realmente aconteceu. Uhum. Claro que não na sua fidelidade, porque justamente aí entra a visão do jornalista. O que é que o jornalista considerou importante de colocar ali? Tal coisa. Aí ele vai e coloca. Já o jornalista do outro jornal, ele considerou aquilo. E aí você vai tendo como um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças e vai dando um fato. Ao mesmo tempo em que a gente acaba entrando num ponto muito importante e muito discutido atualmente, que é o como a massa ela é influenciada por tais informações. Óbvio. Porque você vê, vai... Um jornalista diz uma coisa, um jornal de maior porte diz outra. Quem é que tá certo? E aí, de repente, vem e alguém posta alguma coisa, compartilha uma foto no Facebook. Hoje tão mais utilizado. Hoje eu acho, acredito que talvez uma das mídias jornalísticas mais importantes. Claro. Apesar de, muitas vezes, sem muita veracidade nos fatos. Mas, e tem isso também. É, com certeza. Ah, minha filha, as novelas estão aí pra provar isso. Porque você é totalmente influenciado pelo figurino da novela e pelo comportamento das pessoas. Pelo modo de falar. Não, não vou nem falar da novela, vou falar de uma coisa muito idiota. Por exemplo, aquela dança dos famosos. Gente, o que aumentou de gente fazendo dança de salão é impressionante. Por quê? Porque a televisão leva e a pessoa se sente influenciada. Influenciada porque, ai, é legal, passou na televisão. Ai, vou fazer também. Enfim. Eu não preciso nem falar sobre as coisas mais idiotas ainda, como, por exemplo, um vídeo, um clipe famoso, vários bilhões de visualizações claro. No YouTube, e de repente todo mundo vai fazer a mesma coisa, e daqui a 2 meses isso se esquece. Exatamente, acho que era como a gente estava comentando ontem, né? Aquela pessoa que compartilhou uma foto ridícula. Aí, hahaha, todo mundo ri, compartilha, curte, enfim. Importância aí, cultural, é, zero. Exatamente. Tô fazendo um importância zero com a minha cultural, mão. Importância social, qualquer tipo de coisa, ninguém, né? Ninguém tá nem aí. Ah, engraçado, gostei, né? É. Mas se for pra curtir um negócio realmente importante, realmente sério, realmente compartilhar isso, ninguém faz. E o fato de ter tantas informações, tantas informações que a gente recebe, a gente acaba, queira ou não queira, separando o que a gente prefere. E então, a gente acaba perdendo muita coisa que talvez se a gente tivesse menos informações, talvez a gente lesse um pouco mais sobre isso. Eu digo isso por experiência própria, eu digo isso por visão própria. Tem tanta coisa que a gente vê na televisão, tem tanta coisa que a gente tende a ler na internet, que a gente acaba, não, eu não posso ler isso agora, não, eu tô mais interessada nisso. E isso que leva a isso, que leva a isso, que leva a uma futilidade completa. É, eu lembrei agora, um amigo meu faz economia, e aí ele compartilhou um negócio assim, uma pergunta. Quanto você acha que vai estar a Bolsa de Valores no final do ano? Isso ano passado, né? E aí eu coloquei, né, o que eu realmente achava. Porque eu acho a economia um tema super show, irado. E aí bom, eu falei... Porque eu não acho não, mas... E aí eu coloquei lá, né, e ele ficou surpreso, porque ninguém tinha falado nada, ninguém tinha curtido, ninguém tinha respondido a pergunta. E aí a gente começou a discutir no Facebook por que a gente achava isso. E foi... Mas enfim... Eu ia falar sobre isso, mas a Iana se lembrou de um dado muito importante, então eu vou voltar a esse ponto. Sobre como a história se tornou muito volátil. De como tudo se tornou muito mais rápido, as informações passam no instante e as pessoas parecem se esquecer, não tem a moda. Não porque a gente vai falar sobre mais especificamente sobre isso. Mas se tornou muito mais veloz e muito mais sem sentido, às vezes. Eu não sei. Exatamente. Se, não sei se é essa a minha impressão ou se... Eu não sei. Não, não é só sua não, querida. Porque... É de todo mundo. Tudo é tão rápido. Todo mundo não. As pessoas que pensam, né? Ou talvez as pessoas até percebam isso, mas prefiram deixar pra lá. Não sei. Porque... É estranho. Eu não consigo imaginar... Que as pessoas não consigam perceber isso, sério. Que elas não consigam perceber que estão sendo manipuladas. Mas é a questão que tu fala, acabou de falar, que as pessoas são dopadas. Dopadas. Elas são dopadas porque elas são imbecilizadas. E por que elas são imbecilizadas? Porque elas não têm estudo. É, não sei. Não sei se isso tem a ver... Talvez sim. Em relação a isso, eu tenho assim, uma crítica. Muito dura. Porque, assim, eu vou falar de um caso que eu vivenciei, né? Na época do vestibular, eu tinha dúvidas sobre o que eu iria fazer. E uma das minhas dúvidas era o jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever e achava super interessante, né? Só que um fato que eu vivenciei me fez totalmente me... Mudar de opinião? É, fez eu mudar de opinião. Porque, como eu era aluna do Cristos... E o meu Enem foi aquele Enem das questões, que foram Sim. roubadas. E Você eu não foi. Consigo descrever o sofrimento que os alunos passaram por conta dos jornalistas. Por falar nisso, eu até gostaria de ter um relato mais importante, porque eu fui um aluno totalmente de fora, completamente. Eu pois era é. De uma outra visão. Pois é. Eu fui influenciada, não vou mentir, fui influenciada, porque eu consegui imaginar a culpa é do Colégio Cristo. Gente do céu, que ladrões. Pois é. E, no entanto, eu sabia que os alunos não tinham culpas, pois mas é. A gente tinha essa visão de, olha, até onde vai essa história de colocar os alunos pra dentro do colégio. Pois então, é. Bota, me diz aí. Foi realmente muito... ruim, eu não, assim, não tem como descrever como os alunos sofreram, porque a imprensa realmente era em cima. A semana quase toda, o colégio de portas fechadas, os alunos entravam e o colégio ficava de portas fechadas, o que era impossível, porque o colégio passava o tempo todo de portas abertas, e tinha que era de portas fechadas, e as portas do colégio eram grades vazadas, né? E aí eles tinham que colocar banners para os jornalistas não ficarem batendo foto. E o interessante é porque foi tipo assim, foi uma semana só. Foi exatamente o período de uma semana. Fantástico, fantástico. E acabou, parabéns. Ninguém mais foi lá, entendeu? Acabou. E depois acabou. Se tornou o que é mais irritante, talvez. Virou motivo de piada. Acabou. Como se tudo terminasse numa grande festa, numa e grande nem fosse, piada. Porque os alunos foram punidos. Mas agora eu vou fazer a minha crítica porque os alunos foram punidos. Na realidade, o tema se tornou muito... ficou bastante em voga porque eles queriam meio que encobrir a saída do ministro dos esportes. Sim. Que era... Ele estava sendo acusado, enfim, de corrupção. Óbvio. É, claro. Né? Por favor. Como não? Enfim. E aí era uma forma de, além de encobrir isso, né? Era também um outro jeito de, da minha parte, uma pessoa que eu não gosto, o Haddad, que era na época o ministro da Educação, dele se destacar e nas eleições de 2012 ganhar em São Paulo. Sim. Então era uma forma dele agir e as pessoas verem, ó, nossa, o pessoal de São Paulo, né? Nossa, ele é um ótimo ministro, vamos votar nele para ser o nosso prefeito. E ainda tem essa visão, né? O Colégio Cristos aqui no Nordeste. Parabéns. Né? Pois é, não, minha filha, a internet, o que a gente recebeu de bomba. Cara, usaram Sim. o nome de uma amiga minha, dizendo que tinha recebido ameaças de que eles iam jogar uma bomba no colégio. Gente, ela nunca falou isso, entendeu? Uhum. Nunca, tipo, usando o nome das pessoas de uma forma totalmente... Completamente manipulada. Pois é, e aí, assim, justamente é que vem a parte que a pessoa fica alienada. E aí, na questão do tempo, passou, foi só uma semana e depois acabou. Em relação à volatilidade, é o que eu tô falando. Durante uma semana o colégio se tornou um inferno. Mas depois acabou. Acabou, ninguém mais lembrava, né? Por exemplo, você se lembra de eles terem dado mais visão aos alunos, por exemplo, que foram prejudicados? Mas em que sentido? Do tipo, o quão eles foram prejudicados? Não, na realidade a visão era só porque o colégio era desonesto, né? Completamente. Lembrar do pobre dos alunos, ninguém lembra, ninguém né? Ninguém lembra. Aí, quer dizer, você não consegue imaginar que no meio daqueles alunos, alguns conseguiram se beneficiar e, no entanto, outros poderiam muito bem saber a questão, independente disso. Pois é, porque na realidade eles só distribuíram os cadernos, assim, como material, como N materiais que nós recebemos durante o ano. Então era só mais um material, entendeu? Só disseram assim, gente, material de revisão, antes da prova, façam as questões, estão muito boas, parecidas com a do Enem. Tipo isso, sem ironias. O que todo colégio fala, entendeu? O que todo colégio fala, isso não... Não foi dado nenhum tipo de ênfase especial, não. Foi só isso, entendeu? Então, tipo assim, qual o propósito? Por exemplo, eu fiz as questões. Eu fiz, e realmente na prova eu sabia, mas muitos dos meus amigos rasgaram o caderno, sei lá, perderam. Muitos nem viram as questões, sim, entendeu? Fizeram a questão na prova mesmo. Quem nunca deixou de responder todas as questões do simulado? Claro. Gente, vamos ser honestos, cidadãos. Vamos ser honestos, estudantes do mundo inteiro. Nós estamos falando de educação, mas a verdade é essa. A nossa cultura, infelizmente, não, ainda não está nesse nível de... É, e até porque a quantidade de material era tão grande que às vezes você nem tinha como dar conta de tudo. Claro. Então aquele era só mais um papel, dos N papéis que nós recebemos. Então... Quando tu recebeu a prova do Enem, tu conseguiu se lembrar? Claro que eu lembrei, eu só lembrou? Marquei o item. Tu só marcou o item? Só marquei o item. Assim, eu preciso te dar os parabéns. Porque a Malice que vem para o bem, hoje você está aqui na minha companhia e você na minha, isso é muito legal. E foi ótimo te conhecer e tal. E Iana, você quase roubava minha vaga. Mentira, Iana. Mentira, você não ia roubar minha vaga. Eu me esforcei. Mas eu fui punida, né? Eu fui punida, assim, de uma forma geral, né? Todo mundo foi punido. Então, foi como se aquelas questões... Eu nunca tivesse feito aquelas questões. Sim. Na prova, realmente, eu só marquei o item. Mas eu não recebi a pontuação por aquelas questões. Então, foi como se eu não tivesse feito elas. A nossa prova ficou com 7 questões a menos. Pelo menos é o que eu acho que aconteceu. Porque até hoje eu nem sei. Porque pelos meus cálculos, realmente... A minha nota era pra ter sido maior, né? Mas... Pra quem saber? Eu não sei nem como é que faz o cálculo, na verdade. Também não. Não sei nem como é que faz o cálculo. Eu só sei que tô aqui. E tá tão legal. Enfim, o importante é esse. Quando Alon morreu, Jean me deu sua jaqueta de beisebol, coisa que parecia bastante apropriada, uma vez que naquela altura eu tinha me mudado permanentemente para os Estados Unidos. Mas ela também me deu a jaqueta de Alon, que eu mais havia cobiçado. Ela tinha comprado numa loja de objetos usados, perto da estação de trem de Brighton. E seu mistério era, e é, bastante fácil de descrever. Ela é feita de um tecido de poliéster com algodão preto e brilhoso, e a parte exterior ainda está em bom estado. Mas interiormente, grande parte do forro está rasgado, como se tivesse sido atacado por gatos raivosos. No interior, a única coisa que resta de sua antiga glória é o rótulo, fabricado expressamente para Turnitoff, por de Rossi, costurado à mão. De qualquer forma, essa era a jaqueta que eu estava vestindo quando apresentava o meu trabalho sobre o conceito de indivíduo, um trabalho que, sobre muitos aspectos, era uma tentativa de relembrar Alon. Mas, em nenhum momento da escrita desse trabalho, a minha invocação foi respondida. Tal como o trabalho, Alon estava morto. Então, à medida em que comecei a ler, fui habitado por sua presença. Fui tomado por ela. Se eu vestia a jaqueta, Alon me vestia. Ele está lá, nos poimentos do cotovelo. Ele está lá, nas manchas que estavam na parte inferior da jaqueta. Acima de tudo, ele está lá no cheiro. Então, finalmente, vamos falar da moda como objeto de estudo. A moda não, vamos começar falando da roupa como objeto de estudo, porque nem sempre a roupa foi objeto de estudo, né? Na realidade, a abertura da moda, como da roupa, do vestuário, como estudo, foi na Escola dos Análises. Olha, que linda. Tão estudada por nós, né, Paola? Com certeza. Peter Burke, eu te amo. Sei nem se é assim que eu falo teu nome. Mas fique sabendo que eu já me senti quase uma amiga sua. É, pois é. Com o nosso também amigo Lipovetsky, né? Nossa, gente boa demais. Não. Gente, pra quem estiver ouvindo esse programa, Lipovetsky, viu? Por favor. É o rei. É o rei. Rei da moda. Sim. Enfim, então na Escola dos Análises foi justamente onde todo tipo de arquivo feito pelo homem foi considerado como forma de estudo. Porque assim, a história começou, quando ela realmente foi dada a devida importância a ela, os historiadores queriam passar o máximo de seriedade possível. Então eles pegavam os registros oficiais, né? Com registros certeza. De governo, enfim. Como a gente já comentou sei lá, de cartório, não sei nem se existia cartório, mas enfim, esse aquelas tipo de coisa cartas oficial. Cartas gigantescas que reis, imperadores Pronto. Faziam. Esses eram os documentos oficiais, Sim. né? Mas só que aí a Escola dos Análises veio justamente para mudar isso. De que forma? Na forma de que tudo que é produzido pelo homem é arquivo. Por quê? Porque é a expressão do homem. Não é porque aquilo não é oficial que não seja uma expressão dele. Na época em que ele fez aquilo, aquilo era uma forma dele dizer o que ele sentia, era o que ele via. Era uma demonstração de cultura. Que Exatamente. É pela sua própria definição ou pela própria ideia do que a gente vê na história, é o que diferencia o homem. Entende? É o que faz ele criar a história. Exatamente. Então, foi exatamente na Escola dos Análises que o cinema, as cartas, os testamentos e tantos outros documentos foram considerados como arquivo. E a roupa entrou nisso, porque a roupa é uma forma também de se expressar. Mas é bem importante frisar que eles tinham ainda os receios em relação a essa forma de arquivo. Eles podem ser influenciáveis, eles podem ser modificados, vamos dizer. Tem até um trecho que ele comenta sobre as fotografias, entende? Sim. Que apesar de ela parecer algo que registra aquele momento de forma correta, vamos bem dizer assim, Sim. ela pode muito bem ser uma fotografia modificada, ela pode ser uma fotografia ensaiada, então isso tem, ainda tem também os seus retoques, ainda tem os seus... Acho que um exemplo legal disso era quando nós estudamos na semana passada as fotografias de morte, né? Ai, é terrível. Porque as fotos eram batidas realmente como se a pessoa tivesse viva, e na realidade ela estava morta, né? Sim, sim. Então... Justamente, tá aí, uma foto forjada, né? Completamente. E imagina, olha, no futuro, gente, coitado, pessoal, Photoshop. Parabéns. Photoshop nunca vai revelar quem era a pessoa de verdade, né? Eu tenho tanto medo dessas mulheres que colocam, que são tão photoshopadas para essas revistas. Eu fico pensando, o pessoal admirando elas no futuro e tal. Meu Deus, gente, sério. Ah, eu vou fazer aqui um comentário. Não lembro quem disse isso. Mas um cara aí da televisão viu a Playboy da Cleo Pires e chamou ela de revista em quadrinhos. De tanta tatuagem que ela tinha. eu não posso nem dizer nada, porque em um desses meus momentos de fraqueza, quem também me conhece sabe que eu tenho esses momentos de fraqueza de ver TV e todas essas coisas engraçadas que aparecem. Chamando de burra. Não, pelo contrário, eu adoro. Eu adoro saber o que é que tá passando e o que é que o povo vê e tirar alguma coisa disso. E eu também tava vendo a novela que a Cláudia Pires estava fazendo. E ela dançando naquela... Cigana. Aquele momento dela cigana, representando a cultura turca, totalmente desfocada. E distorcida, por favor, adaptando para os moldes brasileiros. Completamente, porque até hoje eu ainda estou tentando entender qual é a língua que a Turquia fala, porque português não é. E eu me lembro que ela estava lá dançando maravilhosa e a única coisa que eu conseguia ver era as tatuagens dela, mas... Eu não sei, eu só acho que era um meio assim, não tinha muita coisa a ver. Mas como ela, justamente o contexto dela era diferente, porque ela era estrangeira na Terra, e ela era totalmente, digamos, ocidental, né? Era mesmo, né? O contexto dela era justamente que ela era bem ocidental, né? Então, ser tatuada era uma forma, né, de ser assim. Por mais que eles também tatuem o corpo, mas não com frases ou fotinhas e desenhos, né? Sem críticas, né? Por favor, tô comentando, eu né? Acho até bonitinho, apesar de... Enfim. Mas enfim, e voltando aos arquivos, né? Voltando aos arquivos. Né? Então, o pessoal do futuro vai ter aí um problema com... Tatuagens também são arquivos. Tatuagens são arquivos, porque expressam o que o ser humano sente no corpo, né? E eu não consigo, eu tenho que dizer isso, eu não consigo, toda vez que eu falo de tatuagem, sim, eu me lembro de uma campanha de tatuação, né, que aí ele coloca, você tem tatuagem? Ótimo, facilita na identificação. É, bebeu e está dirigindo, tem tatuagem? Ótimo, facilita na identificação. Né? Eu fiquei pensando, não, é irônico, é cruel, mas... Tem também uma visão nisso. A gente pode tirar alguma coisa disso. Claro. Facilita na identificação. Identificação, ser humano, tatuagem. É. E, gente... Até, olha aí, ó, o próprio outdoor é uma forma de arquivo. Completo. Porque revela um costume do humano atual, né? De beber e dirigir. O que é uma arma bem perigosa, né? Porque E também uma forma do ser humano de estar sempre... à vista de alguma coisa que lhe informe. Que hoje em dia você é bombardeado por informações visuais. Sim, poluição visual, né? Poluição visual. E isso tem muito reflexo em vários pontos. Mas voltando à roupa, né? Então, na realidade, a roupa, ela nunca foi... Assim, ela não nasceu moda, né? A roupa nasceu como um costume, como uma necessidade, né? Sim. Então, nós só vamos ter roupa mesmo, moda, eu acho, se eu não me engano, no século XIV. Né? Eu prefiro não falar por números, porque isso às vezes sempre me confunde. Mas na época da transição entre o feudalismo e a burguesia como... Baixa Idade Média e Idade Moderna. E a entrada do grande, maravilhoso, espetacular Renascimento. Exatamente. Que é justamente no Renascimento que tem uma frase interessante no Lipovetsky, que ele diz assim, que as modas mudavam todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Sim. Né? Como realmente era interessante. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a roupa pré-histórica, ela é um arquivo. Claro que ela é um arquivo. Porque você está vendo como o homem se protegia do frio. Como ele se organizava na forma de costurar aquela roupa. Que, inclusive, a costura era feita... Ai, nojo. Com crina de cavalo e osso. Gente, eu admiro. Não, claro, é se admirar a inteligência, e né? E você vê a tecnologia que eles tinham na época. Tecnologia bem assim... Rudimentar. Exato. Tecnologia é tudo aquilo que auxilia o homem a fazer as suas... executar as suas ações. Claro. Então, apesar de rudimentar, você conseguir entender que aquele ser humano chegou a um estágio de conhecimento, um estágio de evolução da sua inteligência, a ponto de perceber, olha, esse cavalo me serve muito mais, inclusive para costurar as minhas roupas, que vai me proteger do frio. E para vocês verem, no meu próprio etnocentrismo, né, dizendo que eu achei nojento, mas realmente é como a Paola disse, de ver uma inteligência... Além. Mostrada neles. E, gente, como não considerar isso um arquivo? Não tem como. E outra coisa, não falando apenas das roupas, mas, por exemplo, os adornos que eles utilizavam, claro, como forma de diferenciação. Diferenciação. Eu digo isso porque eu tenho uma visão muito engraçada. quando eu vejo esses filmes de guerra, por exemplo, no meio de tanta aquela população, aquele monte de gente brigando, lutando, como é que eles se diferenciavam? É. Né? Você vê. Como eles se diferenciavam? A roupa tinha um papel muito importante nisso. A roupa, os adornos que eles utilizavam, o que eles colocavam como grito de guerra silencioso. Sim, A marca que eles... As pinturas que se utilizavam. Sim. Não é? Porque tudo caracteriza, né, um fato. E aí a roupa, ela justamente, até onde nós temos, justamente na transição para a Idade Moderna, nós temos justamente a roupa como um arquivo, um registro, porque ela era realmente necessária. O homem não poderia andar nu. Então, a roupa vem expressar justamente tudo que tinha por trás dele não andar nu, né? Sim. Porque à medida que o homem vai, não sei nem, acho que não é correto falar evoluindo, mas à medida que o tempo vai passando, o homem vai aprimorando as técnicas de roupa, né? As técnicas de fazê-la. E aí, nós chegamos a um ponto que a seda se tornou chique, né? Sim. Se tornou maravilhosa. Mas antes da seda se tornar chique, e até hoje ela ainda é. É muito que chique. Que é super interessante, né? Porque como é que alguma coisa se perpetua por tanto tempo, né? Exato. E antes disso, nós temos inúmeros modelos de roupa que justamente vêm para nos mostrar como ela era importante no, como ela é importante no estudo do homem em determinadas épocas. E um detalhe importante que agora me lembrei, você falando dessa diferenciação, né, de como as coisas se perpetuam ou não. Por exemplo, vou citar o Egito, que para mim é uma das civilizações mais fantásticas. Sim, eu queria ser egiptólogo, criança. Também, com certeza, meu sonho, toda vez que eu assistir a Múmia. Sim. Não, mas é verdade. E meu sonho era ser arqueóloga, ser egiptóloga, enfim. E, por exemplo, eles tinham uma visão muito interessante da roupa. Eles enxergavam o linho como a roupa mais... Como puro. Como puro. O linho de origem vegetal. Isso. Nada animal era usado. Então, depois de muito tempo, o couro foi usado, né? Muito. Na sandália. Com certeza. Era. Foi, né? Mas depois de muito tempo, já no Baixo Egito, já depois... depois de várias guerras. E, assim... E em outras civilizações... Era extremamente necessário a roupa sendo de origem animal. Sim. Então, essa percepção que tinha do que era puro, de que não era, não era tão importante naquele momento. Sim. Porque a tecnologia, o período histórico, a visão que ele tinha e tudo que ia se moldando ao redor dele, não permitia ele ter essa percepção do que é o puro ou o que não é. Sim. O puro. Até mesmo a questão da religião que eles tinham, não é verdade? Uhum, é. É, mas tá aí, tá vendo? A roupa indicando a religiosidade deles. Uhum. Arquivo, gente, tudo arquivo. Se você hoje se impressiona com aquele detalhezinho branco no pescoço de um padre... Você não consegue. A Kledman, se eu não me engano. Eu não tô me lembrando assim. Eu acho que é Kledman, não. É, não tô me lembrando. Mas você se impressiona com aquilo como diferenciação simbólica? Sim. Diferenciação simbólica. Mas tem toda uma visão desde antes mesmo, claro. Que às vezes diferenciava não uma figura em si, mas também ele já indicava de como aquela sociedade se movia. Uhum. Tá entendendo? Como o Egito, ele tinha uma visão politeísta e como eles enxergavam e como a sociedade era moldada a partir disso. Sim. Como o cristianismo depois foi modificado, o que antigamente tinha uma visão de ornamentação com o cristianismo e toda aquela ideia. Uhum. Da pobreza sendo algo... Isso muda completamente, apesar de ter se tornado depois oficial no Império Romano, mas isso são outros 500. Calma, Paola. Isso são outros 500, que tem ainda. Calma. Muita coisa pra gente falar. Espera. Esperem. Quem não tá entendendo sou eu. Tu tá falando da roupa do padre com a roupa do Egito. Mulher. Querida, porque no, em resumindo, a roupa fala sobre uma sociedade. Ela fala sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre os valores, sobre os aspectos, sobre tudo. Ela é muito importante. Muito importante. E aplicando, eu tenho um sério problema de que tudo que eu falo eu tenho que exemplificar. Então, aplicando atualmente, né? Tenho muita pena dos historiadores. Vou falar isso pra sempre. Eu também. Gente, porque é tudo tão confuso e difuso na moda atual. Sim. Porque, como a Daniela Calanca finaliza um texto dela dizendo que agora todo mundo tem direito à sua liberdade. E o que é essa liberdade? É de poder se expressar todos os dias de uma maneira diferente por meio da roupa. Uhum. Então, como é que o historiador vai definir quem era aquela sociedade se ela não é bem definida? Se tudo hoje em dia se torna misturado. Exatamente. Se hoje em dia todo mundo pode se mover de uma tribo para outra. Exatamente. A partir do seu estado de humor. Era isso que eu ia falar sobre a questão das tribos da década de 90. Que aí, essa parte vai ser mais fácil para eles, né? Porque todo mundo se identificava por meio da roupa, né? Pelo meio da isso. roupa, do jeito, dos gestos, do vocabulário, enfim. Só que essa própria tribo, ela ia evoluindo. É só a gente lembrar dos ex-emos, né? Que hoje são os ex-coloridos. Então, olha aí a modificação de emo preto para coloridos. E só Deus sabe o que é que vai vir aí? Não, agora eu acho que são os hipsters, né? Eu acho que é tudo uma evolução, né? Deve ser os hipsters mesmo. Né? Então, os hipsters são os mendigos de iPhone, né? Muito bom, muito bom, essa comparação. Eu gosto dos óculos deles, apesar de tudo. Apesar de ter virado moda. Apesar de ter virado moda. Parece uma coisa meio contraditória, né? A gente falando. Pois é. Mas não, isso é até uma forma de mostrar para as pessoas que a moda fala de muita coisa além do que está em voga. E o que é que está em voga? É. A gente que estuda um pouco mais aprofundado sabe que o que está em voga depende do ponto de vista. Exatamente. Não é verdade? Porque aquelas pessoas que estão mais na classe mais popular, aquela cultura de o que está em voga é o que está, por exemplo, na novela. Uhum. Mas para outras pessoas, o que está em voga não é o que está na novela, é o que está saindo ali na revista. Na revista de moda. Tá exatamente, entendendo? Que ela viu no desfile. E aquelas pessoas que estão, que estavam fazendo aquele desfile, o que está em voga não é aquilo, é o que está vindo, ó. Lá da prospecção, né? Exatamente. Tá entendendo? Então, tudo depende de um ponto de vista. E aí a gente chega em outro patamar. E aí, para as pessoas que leem a revista de moda, aquilo não é moda. Aquilo é moda para elas. Mas vamos pegar as pessoas que consomem alta costura. Sim. Aquilo é a moda delas. Sim, né? Completamente. Aquilo. Completamente. É uma moda bem diferente, né? Porque é totalmente diferencial e é um modelo único. Com certeza. Mas aquilo é a moda para elas, né? É assim, são vários estágios de moda. E no final das contas, apesar de tudo diferente, a ideia é sempre a mesma. É. A ideia é sempre a mesma. Está sempre inserida naquela situação, naquele momento histórico. Exatamente, porque o homem está sempre procurando se inserir no seu meio. E essa é uma das funções da roupa. Sim. De metodologia. Sim. Né? A modernidade. Que o homem, por meio da roupa, ele procura se inserir no seu tempo. Verdade. Pronto, agora a sessão baba-ovo Lipovetsky. Exatamente. Bom, o Lipovetsky simplesmente é demais. Ele é um clássico da moda, assim como o Pretinho Básico. Né? Audrey Hepburn, parabéns. Você foi comparada com Lipovetsky pela Iana. Mas é verdade. E aí nós vamos fazer alguns comentários que ele começa com um dos primeiros capítulos do livro dele, O Império do Efêmero. E bem tem indicado para todo mundo que estuda moda ou tem curiosidade. Tem curiosidade sobre a moda como um estado social. Exatamente. Então, como eu e a Paula, a gente já tinha falado antes, nem sempre a roupa foi moda, né? E a partir do momento que ela se tornou moda, ele definiu como a moda... Não existe moda sem mudança. E engraçado porque um dia desse, esse conceito foi reafirmado pelo nosso querido... Como é? Karl Lagerfeld. Afirmado pelo Karl Lagerfeld, que a moda é mudança. E é justamente isso que o Lipovetsky fala, que a moda é mudança. E que é uma mudança que não vem por meio da necessidade, ela vem por meio da beleza. Sim. Porque todo mundo só muda porque vai se sentir mais bonito, né? Com aquela roupa. Isso tá conectado com a ideia de que vai passando de... sobre as expressões artísticas do momento, sobre o corpo. Exatamente. É importante lembrar isso, que além do lado estético, também tem um lado pessoal nessa história toda. Claro. E aí, justamente, quando a moda inicia, que é no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, as pessoas sentem necessidade de relatar o que elas vestiam e as emoções causadas por essa mudança. Então, se ontem a moda era uma coisa, hoje ela é outra. Então, eu vou agora expressar o que eu realmente achei daquilo. Ah, achei legal. Ah, achei ruim. Não gostei. Enfim, mas agora as pessoas realmente tinham essa necessidade. E ele comenta, como o primeiro historiador de moda, eu não sei falar o nome dele, mas ajuda, parece matar os chuás. Enfim. Aquela criatura que você nunca vai saber falar o nome e também não vai escrever, mas exatamente. Um dia ele foi importante. Depende, se você colocar no Google, né, talvez. Você quer... isso aí também muda muita coisa, não. Se você for procurar no Google, você quer dizer Power Ranger? Enfim, ele foi o primeiro que resolveu anotar, né, as variações, as mudanças da moda e... aquele negócio de boas maneiras. Sim, que é Erasmo aqui, de Roterdã. Gente, é aqui, gente, que inicia o fato da gente deixar de ser bruto e deixar de cuspir, né? De deixar de ser bruto. Deixar de comer é com a bom. Mão e comer com talheres e deixar de pegar na comida. É justamente aqui. E aí esse nosso querido historiador, ele realmente relata tudo isso. E tem outra coisa que ele pontua também que é muito legal. Que a moda muda. Mas nem tudo nela muda. E ele exemplifica como o uso da peruca. O uso da peruca durou quase um século. Sim. E o que mudava no uso dessa peruca eram só os estilos, as cores, os adereços. Quantos bobós eles colocariam para poder fazer aqueles... Exatamente. Então, o que mudava era isso. Não mudava a peruca, né? Quer dizer, a peruca mudava, mas a peruca em si, né? A peruca como função, ela não mudava. Exatamente. Mas a peruca, a forma com que ela estava colocada, isso tinha uma diferenciação Exatamente. Estética. Exatamente. E aí é que ele fala que a moda, é ao mesmo tempo, ela é geral, mas ela é pessoal. Porque por mais que eu e a Paula estamos usando um short... Que eu tô com frio, por sinal. Mas o short da Paola tem uma lavagem diferente do meu. O short da Paola tem um estilo diferente, mas as duas estão usando um short. E ele fala justamente isso, que a peruca, por mais que ela fosse usada por todo mundo, mas o lacinho de um era diferente do outro, o outro colocava, sei lá, uma libélula na cabeça e a outra colocava um isso, coração, que era, não sei lá. Identificava a forma, ele o identificava de forma... diferente, né, no meio daquela sociedade. Porque eu tenho certeza que a visão de que as pessoas tinham daquele que usava a libélula na peruca era diferente do que usava um lacinho. Exatamente, exatamente. Porque é aí que entra a expressão do ser humano, né? Entra a expressão do gosto, do meu gosto. Eu gosto disso. E aí, ele também fala que a moda era um mecanismo de difusão da aparência e do gosto. Ele fala justamente do prazer de ver e de ser visto. Então, a moda também é usada como uma forma de você ser, sei lá. Me ajuda, Paula. Eu não sei. Eu não tô conseguindo pensar. Não tô conseguindo. De uma forma de você aparecer perante a todo mundo. Você pode usar a roupa como uma forma de aparecer. Acho que todo mundo ficaria escandalizado se uma pessoa aparecesse com uma roupa de carne, como a Lady Gaga. Quer dizer, todo mundo ficou escandalizado, exato, né? Todo mundo ficou... Não, então... isso me lembra muito uma aula de indumentária que a gente estava vendo sobre as mulheres que andavam todas cobertas e um colega nosso falou: imagina se a Valesca Popozuda aparece por lá. Eu acho que eles teriam uma síncope, mas isso são outras coisas. Mas é verdade. E tem um negócio muito interessante que ele fala, que é o paradoxo que existe na moda. Porque ao mesmo tempo que ela faz questão de dividir as pessoas, ela também faz questão de igualar. De igualar, claro. Porque foi junto com ela que todo mundo passou a se vestir de uma forma parecida. Porque, por exemplo, acho que o dandismo é a melhor forma de falar disso. Porque por mais que todos os homens se vestissem de forma com aquela sobrecasaca, o lencinho, o... Não é o nome do chapéu? Cartola? A cartola, a bengala, todo mundo se vestia desse jeito. Agora, o que diferenciava era o tecido, né? Tecido, claro. Mas todo mundo se vestia igual. Então ela fez questão de que todo mundo parecesse, né? O que entra muito na questão, especialmente porque a gente já está falando da era moderna, isso conta muito com a Revolução Industrial e como ela influencia. Porque a moda, a partir dali, ela se torna... ela, ao mesmo tempo em que ela une, o que vai diferenciar vai ser na questão da qualidade da roupa. Entendeu? A possibilidade, claro, todo mundo pode usar a mesma coisa. O que exatamente não vai ser na mesma qualidade, o que não vai ser exatamente da mesma forma, porque a pessoa que está usando é totalmente diferente o círculo social dela, as condições que ela está inserida. E aí, ele fala que a moda também tem uma outra origem. E ele adota o modelo do Spencer, que é os ricos, para se diferenciarem, adotavam uma moda, e essa moda ia descendo até chegarem aos pobres. E quando essa moda chegava aos pobres, eles os corriam para poder se diferenciar, para poderem se diferenciar. Esse modelo também tem o nome de gotejamento e tem o nome também de gato e rato. Eu acho bonitinho gato e rato. Gato e rato, porque realmente é isso, eu né? Acho bonito, gato. Fica um correndo atrás do outro e fica tudo mudando, né? Exato. E tem um negócio que ele fala que eu e a Paula conhecemos bem sobre o luxo. Mas isso já é em outro livro dele. Que isso. O luxo surge com a ideia de desperdício. E ele exemplifica esse desperdício lá na pré-história, quando o homem começa a desenvolver suas técnicas. E aí ele começa a meio que, por exemplo, ele caçava, sei lá, um bicho lá bem grande pro almoço. E só que no almoço ele não queria mais. Já que ele tinha facilidade de caçar, ele já queria no jantar outro. E o que isso diferencia da gente, não é? Não é? Não tem nada de diferente. Porque se aplica também à moda. A moda muda. A moda miojo, como diria nossa amiga Kelris, né? Beijo, Kelris. A moda dos 5 minutos. Que a moda chega e aí você compra aquela roupa. E daqui a 3 meses você já não quer mais. Você já quer a outra. Isso é muito reflexo do capitalismo. Exatamente. E você conseguir imaginar que a moda, ela andou sempre ao lado do capitalismo e de como ele estava sendo utilizado ao seu modo, ao seu período, é até estranho o como a moda, ela consegue ser desmoralizada até hoje. Porque você entender, você consegue ver isso. Você consegue ver a moda caminhando lado a lado e dizendo muito sobre o próprio capitalismo. Porque se você comparar, por exemplo, na época do Renascimento, o Renascimento foi o auge do capitalismo. Foi o auge onde os mecenas, né? Mecenas, onde os mecenas, eles pagavam para poder o artista fazer a sua obra de arte. Naquele período ali, lado a lado, era onde estava nascendo a moda. Sim, claro. Que era onde estava nascendo a moda. Então, você enxerga... por exemplo, na Revolução Industrial, que era onde se tornou mais visível essa ideia do... Onde se tornou mais visível, não. Onde surgiu essa ideia do mais-valia, que sempre o Marx costuma falar sobre isso, de como os trabalhadores, eles são a força motriz do capitalismo. Sim. E a moda tem muito a ver com isso. Não apenas a nível de curiosidade sobre qual foi a primeira máquina a ser criada. Se você bem pensar nisso, né? Mas Mas também a forma de o que é que sustentava aquele período. A maioria das empresas estavam relacionadas também ao vestuário. Uhum. E a... É verdade. Não é verdade? E até hoje. E até hoje a gente vê, a gente tem essa visão, tem isso como dado histórico. E o fato da moda hoje ser tão veloz expressa completamente o capitalismo, expressa completamente a nossa era que a gente está vivendo, a era da informação. Ao mesmo tempo que tudo se tornou veloz, como a gente uhum. comentou antes, tudo se tornou mais volátil. Então você vê a moda como algo volátil, é um reflexo. Você não acha? Claro. Claro que sim. Porque... E a moda é ambígua. Você não pode dizer que ela tem apenas uma visão. Você não pode dizer que ela é apenas um dado histórico. Você não pode dizer que ela é apenas algo fútil. Você não pode dizer que ela é apenas um reflexo da sociedade. Ou que ela é apenas o reflexo dos maiores sobre os menores. Ela é ambígua, assim como... todo o nosso sistema que a gente está vivendo, de todo o ambiente social que a gente convive, ela tem os seus problemas, ela tem os seus defeitos, ela tem os seus erros, mas ao mesmo tempo ela diz muito, ela traz a beleza, porque, claro. Verdade seja dita, ela traz a beleza. Algo nela existe que é a arte. Você... Sim. Algo nela fala, reflete a arte, reflete a estética, reflete o que você está pensando, reflete o seu corpo, reflete como você tem a visão do seu corpo. Então, é preciso ter um reflexo maior, é preciso analisar melhor, assim como a gente analisa a história. Exatamente, e aí nós entramos naquele tema dos museus de moda, né? Isso. Porque... os museus de moda, ao mesmo tempo que eles são amados, eles são criticados, né? Porque a arte vive uma eterna briga com a moda, né? Porque diz que a moda não é arte. Mas a gente entra no conceito de quanto de artisticidade existe dentro da moda. Eu adoro esse conceito, porque com realmente é como quando você lembra de uma roupa super mal feita, você não consegue ver arte nela. Mas eu, por exemplo, quando eu lembro de uma roupa do Zac Posen, eu fico, meu Deus, é isso arte? Isso é lindo, isso é puro, é pura beleza. O que acha? E eu acho que super merece destaque, sim. E mesmo que a roupa mal feita não seja, pra mim, considerada arte, ela também merece destaque. Ela é uma expressão, ela é uma forma de expressão, falando, eu sou apaixonada por cinema. Eu não consigo ver em filmes B uma forma de arte, mas assim como eu consigo ver em outros filmes, a gente consegue ver uma obra de arte. E, no entanto, o cinema, ele tem essa visão, o pessoal consegue enxergá-lo mais como arte do que a moda. Compreende? E, realmente, no cinema também existe a quantidade de artisticidade que existe num filme. Eu, pelo menos, tenho filmes que eu jogaria no lixo, queimaria pra sempre, pra nunca mais ninguém ver. Não, nem fale sobre isso, que eu faço uma lista. Mas a roupa, realmente, ela é... Mesmo que a roupa mal feita não seja tão arte, mas ela também é registro histórico. Então, ela também merece estar no museu. Ela é uma expressão do ser humano. E aí, existe um exemplo de que tem um museu, que eu esqueci qual é o nome, que ele tem as roupas das mulheres, se eu não me engano, é isso, das mulheres que trabalhavam em indústrias desde 1914. Sim. E isso é história também. Então, merece estar no museu. Claro. Merece realmente. E a roupa mal feita, vamos combinar. É reflexo de uma sociedade que não tem condições de comprar uma roupa feita, né? Vamos combinar. E isso também não deixa de ser história. Um reflexo de como a sociedade ela é seleta, de como ela é segregada e de tudo isso. E também, às vezes, a arte esquece de que ela também é moda. Exato. Claro. Gente, como a gente tem arte que é moda. Sei lá, a gente pode tirar isso. A gente pode tirar isso por exemplo, a fotografia é considerada um tipo de arte, mas a quantidade de fotógrafos ruins que a gente tem por aí só porque a fotografia é uma modinha agora, né? Então, todo mundo quer ser fotógrafo. Aí, amor, às vezes a arte também esquece isso. Às vezes a arte esquece. Eu vi essa frase, achei super interessante, que ela também vai pra vitrine e agora a moda tá indo pro museu. Ótimo. É, ótimo. Mas é verdade. Ótimo. A galeria onde se vendem as obras de arte é uma vitrine. É realmente uma vitrine. Voltando ao Renascimento, eles trabalhavam através de pagamentos os grandes ricos e poderosos burgueses da época. Uhum. E isso reflete muito de que também se torna um comércio. Então, dizer que a moda não é arte porque ela é algo comerciável, que ela é algo ela é algo vendido, é no mínimo etnocêntrico ou preconceituoso. Eu nem me lembro mais o que eu posso dizer sobre isso. É no mínimo estranho. É no mínimo curioso. É, e o Andy Warhol, ele fez questão de tornar a arte popular. Ele dizia que todo mundo tinha direito a ter arte. Então, ele industrializou a arte. E realmente todo mundo tem direito. Considere-o ou não um artista, considere-o importante. Exatamente. Então, por que não entender a moda como algo importante? Exatamente. E, para finalizar, não desconsiderem a minha fonte, mas eu estava lendo um blog e aí a menina dizia assim: e por que não estudar a história da moda? Por que não? Gente, e pra finalizar, a gente vai fazer o nosso momento jukebox. E a nossa amiguinha Iana, nossa fofa, vai escolher a sua musiquinha. Iana, que música você quer escolher pra finalizar? Bom, eu escolhi Fifel, dos Beatles, porém cantada no Across the Universe, o filme. Porque eu acho que ficou, assim, totalmente perfeito. Porque eu acho que dá o tom perfeito da música. Ela fica realmente expressando tudo que ela diz. Então, eu acho que pra finalizar, dá pra ser essa, né? Claro que dá. Então, pessoal, vocês vão ficar com If I Fell, da trilha sonora de Across the Universe. Tchau, pessoal, e até... Só Deus sabe. Pessoal, até mais, até o nosso próximo programa, que vai ser um tema muito show. Eu não preciso nem demonstrar a minha emoção por voz. Nesse momento eu estou pulando. Exatamente, o nosso próximo programa é sobre o Egito e tudo que concerne a ele. Ai, vai ser ótimo, vai ser um amor estudar isso e mostrar tudo pra vocês por meio da nossa querida fama. Tchau, então, pessoal. Até mais, gente. Tchau. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide if I love you. died like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I would love.